Pera até a morte, defendo o meu povo. Fecha o no certo, um irmão ajuda o outro. Se quiser formar, pode vir, quiser. Só Assim enraizados. que é. Fé até a morte, defendo o meu povo. Fazendo certo, irmão, ajudo. Se quiser formar, pode vir, quiser. Sou enraizado, assim Assim que é. que é.